ocupando o espaço do asfalto. A voz do povo gritando bem alto, bomba de assalto. Esplanada na rodoviária, desce pra alto. A voz do povo gritando bem alto, bomba de assalto. Essa parada tem gente fazendo, desenvolvendo, tá vendo? Se tu não sabe, vai ficar sabendo. Tomara, liberdade que não se compara, não para. O rap te agarra agora e sara. Se ninguém faz, a gente faz. Juventude no gás, eu quero uma batalha pra curtir na paz. Ilusão, MC desenvolvendo no mic. Perspectiva, plano, sucesso, destaque. Sensação tipo que nem meu tio, se emociona. Quando vê um gol do Brasil ou do Barcelona. Qual é governador? Deputado, senador, é motorista e cobrador. Preparado pro ataque, prepare-se pra dor. Presidente ou o que for, e se for passeador no seu jornal, nem me contrate. Eu também quero café, fato, shampoo, chocolate. Se eu sou vira-lata, agora cachorrada late. Oi, tudo bem, Brasília? Em massa, une noções. Arte da fé com atitude, move corações. Fiéis pregam no centro, fazendo suas orações. Outros saem de casa, preparando seus sermões. Enquanto a gente disputa latas e papelões, o julga como juiz, se desliga de suas ações. Mas tá tranquilo, enquanto cê não se importa. Já vem tudo, se move, tá pronta pra abrir a porta. O evento é bom, eu sei que a parada lota. O povo gosta, tu sabe que a molecada adota. O estilo, a filosofia, a perspectiva, a luz do fim do túnel, abrigo sem briga. Papo reto sim, rataria gastando saliva. E se tu se sente só, a música é amiga. Torra pros braços dela e ela te envolve. Se liga no som, faço uma rima e guarde seu revólver. Não quero saber se é Glock ou se é 9. Se você mata pessoas, eu nem quero que me prove. Quero que tu experimente, exercita a mente junto com a gente. Sei que a molecada sente no coração, criançada feliz e contente. Se tem vontade de mandar um free, demorou tente. Fica à vontade pra fechar com a corrente. Amadores, amantes da arte, chama de repente. Ocupando o espaço do asfalto, a voz do povo gritando bem alto. Mande assalto, esplanada na rodoviária, DF Planalto. A voz do povo gritando bem alto, toma de assalto. Ocupando o espaço do asfalto, a voz do povo gritando.